O verão já se acabou, o outono já chegou e tu não estás, tu já não estás, e tanto em nós mudou. Para sorrir não são iguais sem ti, a dor a mais, saudade a mais, por teres partido assim, sem dizer adeus, sem ninguém esperar. Dizer adeus sem ninguém sonhar, teu destino fez a hora e tão cedo foste embora sem dizer adeus. Sempre fui eu a tentar aguentar, sente e voltar atrás, mas não dá. Sempre fui eu a tentar aguentar, mas já não há sentimento. Mas já não há sentimento. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. São exatamente 9 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E mais uma vez é o programa Manhãs Românticas que lhe vai fazer companhia nesta manhã. Então desejo a todos uma ótima manhã, bem entendido, na nossa companhia. Desde já também aquele abraço amigo deste vosso amigo. Temos aqui, como já vem sendo habitual, muita, muita música para si. Também vamos ter o nosso poema do dia e para a volta das 11h30 e também a nossa convidada de hoje durante pelo menos 15 minutos. Vamos ter uma convidada depois, com música, bem entendido, e depois a vocês de escolherem se querem mais ou não. A semana passada foi Marisa, hoje vamos ver. Vocês também podem telefonar para escolher. Continuamos e desta vez vem aí David com a Sara Carreira, a quem nós desejamos felicidade, paciência, paz. Para falar, e nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar, e sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí, só quero que a vida um dia te faça feliz. Sabes o que és para mim, e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. Horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. Eu sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí, só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que feliz. Tu nem sabes o que és para mim, e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Então isto foi uma pequena homenagem à Sara Carreira. Uma jovem que perdemos muito cedo, com 21 anos. E que já deixa saudade no mundo artístico e não só. O Portugal inteiro está emocionado com esta perca desta jovem. Nós aqui também. Portanto, desejamos coragem a todos. E já temos saudades, saudades dela. É por isso que vem a melodia da saudade, Daniela. fosse. É verdade. Estamos a ouvir a voz de Fernando Daniel e Agia. Senti. Nova música desta dupla. Dois grandes nomes da música portuguesa, Fernando Daniel e Agia. Continuamos com Bárbara Bandeira. Ela vai nos interpretar o tema A Última Carta. Bárbara Bandeira aqui com o tema Última Carta. Esperemos que não seja a última. Continuamos agora com Dina Lucas, a irmã do namorado de Sara Carreira. Estendo o meu chão e deixo-me adormecer. Deixaria matar. Hoje, 8 de dezembro de 2020, é feriado em Portugal. E é o dia da padroeira do Reino de Portugal desde 1646, há 374 anos, dia da Imaculada Conceição. Estivemos aqui então com Marisa cantando Amália, este grande sucesso, A Lágrima. É o novo tema de Marisa, no novo álbum, com canções, fados de Amália, para recordar os 100 anos de Amália. Continuamos também agora com Ivo Lucas, um dos grandes sucessos deste artista, que infelizmente se encontra no hospital deste sábado. A quem nós desejamos também muita coragem. Não faz mal não falarmos mais vezes, não faz mal. Se só te quis às vezes é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Faz mal, não quero que te entregues, não faz mal. Se tu não me entendes é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Se quiseres subir está tudo bem. Faço o mesmo de sempre e tu vens. Vamos onde quiseres, mas ficamos. Mas não faz mal. Não faz mal. Temos hoje. Não é que amanhã não te queira como ontem à noite. Não é que eu te escondo ou que sinto esse simples dilema. Quero, mas não deixo aproximar. Mas não faz mal. Se não me comprometo, não faz mal. Se eu não te entendo, é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Se quiseres ouvir, está tudo bem. Faço o mesmo de sempre e tu vens. Vamos onde quiseres, mas ficamos por aí. Mas não faz mal.

sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Ela, e ela é tudo que eu sonhei. Não há mulher igual em nenhum lugar. Se alguma vez imaginei provar desse amor sem querer me enganar. E tem que ser mesmo com ela, diz Rui Bandeira. Mais uma vez, uma linda balada deste grande artista que é Rui Bandeira, artista que já esteve aqui várias vezes na Rádio Arco-Íris, a fazer espetáculos para a Rádio Arco-Íris. Portanto, continuamos com outra grande voz, a voz de Marco Paulo, e ele vem aí com um grande sucesso, Taras e Manias, e vamos ouvi-lo ao vivo. Mexe-me, agarra-me, morde-me, arranha, as Taras e Manias, força! É todo um ritmo, me agarra, me arranha, me morde, etc, etc. Marco Paulo, vamos lá. Quem souber a letra, faça o favor de cantar logo comigo, eu sei que vocês sabem. Vamos lá então cantar com Marco Paulo. Entrada, está bem? Sim ou não? Ainda bem que estou a dormir. Agora! Quando você vem, tua menina louca, bonita, para abrir, eu sou mulher desta noite, além, dá-me o arrepio na pele. Com você agora, você não tem um pingo de vergonha. Você, e todo homem sonha ter alguém assim, realizando-me as fantasias. Agora, Carlos e Farias, você vai pra mim. Uma lenda na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. E na minha cabeça, desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais se assegura. E desce, renesce, se encosta. Mas agora, se abre, se mostra pra mim. Minha cama, uma outra que venha. Não ouve o que eu tenho, você sempre assim. Mais uma vez, Marco Paulo vivo, vamos lá, mais uma vez. Quando você vem com essa cara. Mais alto, menina. Eu não ouço nada para abrir. Você vem pra mim, uma lenda na mesa, uma boca na cama, na maior trabalheira. Você diz que me ama, e na minha cabeça, desejo e loucura. Quando você começa, ninguém mais se segura. Inverso, remexo, sem uma boca. Ele está satisfeito depois de toda esta ginástica, Marco Paulo, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vem uma dupla de música portuguesa. Ele chama-se Zé Amaro, muito querido por todos vocês. Outro que não é menos querido, ele chama-se José Malhoa. Ele já anda no mundo da música há muitos, muitos anos. E eles têm o coração ferido. É o novo tema. Casa e não encontrarei. Provou com ela todo o amor que eu lhe dei. O cheiro do seu corpo eu não encontro. Preciso dela, amigo, e eu estou louco. Te deixou então. Que a procura se te fez chorar e sofrer porque pensas nela. Coração ferido, não acredita em jura. Escuta-me, tens que esquecer. Volta a amar. coração ferido faz doer e depois é preciso amar de novo. Espero que não seja o seu caso aí desse lado, que o seu coração esteja alegre, esteja bem disposto. Vamos festejar o Natal nesta linda quadra de Natal e vem aí o Augusto Canário e os seus amigos. Feliz Natal para todo o mundo. É isso que nos diz Augusto Canário. Para todos os homens de boa vontade, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Para todo o mundo, seja de verdade, um Feliz Natal. Criança, para cada velhinho, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Para os que mais sofrem, com todo o carinho, Feliz Natal. Para os que mais sofrem, com todo o carinho, um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Da sociedade, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Para as nossas famílias, para os nossos amigos, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Paz e alegria, cantemos unidos. Feliz Natal para todo o mundo, embora a gente sabe que há famílias que vão estar em dor neste Natal, então para elas um muito, muito carinho. E agora vem Manuel Campos, um artista da comunidade. Ele também já esteve aqui várias vezes na Rádio Arco-Íris e ele agora tem uma música, uma nova música que canta em francês. Je te dois l'amour. Manuel Campos. Si ma guitare pouvait décrire toute la tendresse que j'ai en moi, mais quand tu jouais cette mélodie rien que pour toi, je ne serais pas là comme un idiot à chercher mes mots. Pas facile de dire devant toi les mots que j'abrite au fond de moi. Ne m'en veux pas. Je te redis cet amour. Esta nova música de Manuel Campos, Je te dois l'amour. Nova música do seu novo trabalho. Agora vem Paulo Fernandes, Saudade Sem Vergonha. Também novo título deste artista. Uma bachata. Da mesma roupa da primeira vez que eu te vi, bateu uma saudade da tua boca, me deixando todo louco colado em mim. Quando um grande amor termina, não é difícil de voltar. Para ti dar ouvido para os outros, se as nossas contas não vão pagar. Eu quero voltar pra você, você quer vir pra mim. Então que mal tem a gente terminar assim. Eu quero voltar pra você, você quer vir pra mim. Então stop na saudade e vem me ter. Saudade sem vergonha, que toda noite apronta. Saudade sem vergonha, me traz ela de volta, que ela é a minha dona. sem vergonha. Metade da banda, que ela é a minha dona. Ai, para você que está a trabalhar, muita, muita coragem ao som desta música. Até vai mais depressa a obra, especialmente para você que está aí de cima do telhado, aí do lado de Paris, hein? Força! Como prometido, vai vir aí a canção da cerveja no congelador de Toy. E tenho a agradecer a todos vocês que estão a telefonar para aqui, para o programa Manhãs Românticas. Como sempre, vocês são extraordinários. Que toda a noite apronta, saudade sem vergonha, me trata lá de volta, que ela é a minha dona. É no céu a estrela de Belém, e eu desejo alegria a toda a gente. Então estamos a recordar Natal, Natal que já está há dias, há semanas, e vocês já estão todos, todos certamente a comprar prendas, mas não é isso que conta, não é as prendas que conta Natal, é juntar-se em família, e isso acho que é o mais importante, é para isso, Natal. Vamos ouvir. E é o Zezito. Brilha no céu a estrela de Belém, e eu desejo alegria a toda a gente, muita saúde, muita paz no coração e muito amor, isso é o melhor presente. Já é Natal, já é Natal, oh Deus menino, abençoa nosso lar. Seu Jesus, vamos cantar. E eu deixei meu sapatinho na janela. Feliz Natal, Feliz Natal. Antes da ceia vamos rezar na capela. Feliz Natal, Feliz Natal. E a família toda junta e unida. Feliz Natal, estrela de Belém, e eu desejo alegria a toda a gente, muita saúde, muita paz no coração e muito amor, isso é o melhor presente. Já é Natal, já é Natal, oh Deus menino, abençoa nosso lar. Já é Natal, já é Natal, noite do luz nasceu, Jesus, vamos cantar. E eu deixei meu sapatinho na janela. Feliz Natal, Feliz Natal. Antes da ceia vamos rezar na capela. Feliz Natal. Ah, então para si o que é Natal? É deixar o sapatinho à janela ou na lareira. É a missa do galo. É o presente à beira da chaminé. O que é para si Natal? Então, Feliz Natal, e espero que Natal para si seja também a família reunida, sempre com aqueles, com estes meios que agora temos que aplicar. Então, para si, Feliz Natal. Agora vem aí o Viramilho,

minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Então aqui estamos com esta música da família, esta música, família linda música do grupo Starlight. Filha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. A estrela que tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que um homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias a amar. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias a amar. Abençoa, Senhor, a minha também. Ai, meu coração está com medo, não encontro mais o meu caminho. Fui sair de casa muito cedo, aprendi a ser sempre sozinho. Pai, eu sei que já não sou o mesmo. Sei também que às vezes eu te esqueço. Já quebrei a cara pelo mundo. Pai, estou assim porque mereço. Se eu voltasse agora desse jeito como estou, vencido pelo tempo à procura do que sou, teria que aceitar todos dizendo que perdi. Pai, eu voltarei no dia em que eu disser venci. Todos dizendo que perdi.

música portuguesa, bem entendido, como já vem sendo habitual ao longo destes anos. E, portanto, vamos continuar com Rubén Aguiar. Rubén Aguiar, ele vem aí, Como É Que Eu Posso? Ele vai poder cantar, bem entendido, embora esteja frio lá fora neste 8 de dezembro de 2020. Muita coragem para si que está aí desse lado. O tempo não quer passar, parou aqui. O teu perfume no ar cai sobre mim. O travo do teu sabor da minha cama não sai. Nem nossa história de amor de mim se vai. O vento não quer mudar de direção. Parece não querer levar a ilusão. A ilusão que tu estás tudo para eu não penar. Só que ninguém é capaz me ensinar. Yeah. Saudade de ti, tu não conheces. Saudades, saudades de ti aqui nesta voz deste grande artista que deve estar a passar momentos muito, muito difíceis. E eu penso que todos os seus fãs estão com ele. Portanto, continuamos aqui com a nossa música bem entendida, Vida Sofrida. E vai ser quem? Marante, mais uma vez aqui nas nossas platinas. E a partir das 11 horas teremos a nossa convidada de hoje. E hoje vamos a fazer uma pequena homenagem com a música Sara Carreira. Então, a partir das 11 horas teremos músicas de Sara Carreira. E a partir das 11h30 teremos o nosso poema do dia. Amada e feliz, essa mulher sofria apaixonada pelo seu amado que não queria perder. E nas noites em que não dormia, pensava e fingia de nada saber. Até que um dia, cansada da vida, cansada de tudo, a sua casa deixou. Perdida uma noite e na casa noturna, ela descobriu que o homem que amava outra mulher abraçava, chorou quando viu. Chorou tanto, tanto, de raiva e ciúme, que não disse nada. Para casa voltou por não ser amada, porque em tanto amor, agora sozinha jurou nunca mais deixar de viver. Tem por amor voltar a sofrer. Esta é a história daquela mulher. Apaixonada pelo seu amado que não queria perder. E nas noites em que não dormia, pensava e fingia de nada saber. Até que um dia, cansada da vida, cansada de tudo, a sua casa deixou. Perdida uma noite e na casa noturna, ela descobriu que amava outra mulher abraçada, chorou quando viu. Chorou tanto, tanto, de raiva e ciúme, que não disse nada. Para casa voltou por não ser amada, porque em tanto amor, agora sozinha jurou nunca mais deixar de viver. Por amor voltar a sofrer. Esta é a história daquela mulher. Vida Sofrida, na voz de Marante. Agora vem uma dupla da música portuguesa, um trabalho que saiu só ainda há dias. Eles chamam-se Kim Barreiros e Augusto Canário. Mariquinhas. Passa o tempo namorando e vai dando umas voltinhas com o Gonçalo e com o Fernando. Quando vai a passear com eles para o jardim, a malta ao vê-los passar começa a cantar assim. A malta ao vê-los passar começa a cantar assim. Ora está com o Salmo, ora está com o Nando, ora está com o Nando, ora está com o Nando.

os meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Eu terminei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pedi que eu repetisse, por favor, e não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Não saíam do papel. Toquei-o em seu rostinho e a sorrir. Pedi que o transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: exatamente 11 horas e 1 minuto aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris e, como prometido, vamos à nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial com a sua música, a quem nós desejamos que esteja lá em cima, junto daquele que nós gostamos, junto de Jesus. Então vamos ouvir as músicas de Sara Carreira. A Sara Carreira, ela vai nos interpretar algumas músicas que ela tem, e a nossa convidada de hoje, e vocês podem telefonar para dizer se querem continuar com estas músicas ou não. Pelo menos até às 11h30, 11h15 vamos estar com Sara Carreira, e depois é a vocês de escolher. Eu finjo que não me afetas, nem mesmo quando acertas com essas tuas conversas, que sabes que me despertam. Vou-me fingindo indiferente, sabendo que tu és diferente, mas vamos sentindo que o tempo é curto para a gente mostrar o que sente. E se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber. Deixamos o nosso corpo ceder, e amanhã finjo não te conhecer. ver, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pela noite ser, para me agarrar se ele vai ser ninguém saber. Se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber, deixamos o nosso corpo ceder, e amanhã finjo não te conhecer. Eu digo, miúda, tu tens que esconder, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pelo anoitecer, para me agarrar se levar sem ninguém saber. Já não há sentimento. sentimento, Sara Carreira, que nos interpretava esta música que saiu em novembro de 2019, praticamente há um ano, e ela interpretou-nos uma linda interpretação de música. Sara Carreira, que atualmente, infelizmente, é mais seguida na net, em todos os redes sociais, portanto, eu acho que isto é um bocadinho a curiosidade do povo. Portanto, em primeiro não tinha tantos seguidores, e porquê é que agora tem? Era quando ela era viva que a gente tinha que se interessar a ela, mas bom, a vida é assim. E agora vamos ouvir Tony Carreira com o tema Hoje Menina, Amanhã Mulher. Uma canção que tem palavras que... Esta canção já foi escrita há anos, alguns anos, há uns 7, 8. Penso que a Sara tinha uns 14 anos, portanto, mas estas palavras desta música podiam ser escritas hoje. Vamos ouvir. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai. Palavras.

conversas de amor. Sempre alguém vem me falar de ti. Pena que ninguém ainda inventou um jeito de esquecer assim. Um bloqueador de pensamento, um comando que desliga o sentimento, um batom vermelho que troque as palavras, um secador de lágrimas. Para não pensar mais em ti, para te desligar de mim, para não pensar em nós dois, e para não chorar, para não pensar mais em ti, para te desligar de mim, para não pensar em nós dois. Agora não consigo apagar. Só queria poder voltar com o tempo atrás. E um bloqueador de pensamento pra poder parar o tempo. Não pensar mais em ti, pra te desligar. Até posso dizer coisas que eu não quero, mas é a ti que eu espero aqui. Mesmo quando eu fico sem dizer nada, fico à espera de uma chamada de ti. Esqueço aqueles momentos aqui. Mesmo que o mundo se vire contra nós, eu nunca vou deixar de ouvir a tua voz. Eu não sei se vais ficar, mas eu vou. Então aqui estamos com a nossa convidada de hoje, a Sara Carreira, e vocês dizem que querem ainda ouvir mais música, então vamos lá. Também um tema, já estou, é isso. Que eu já estou a atrevido é tão high. Não pensas muito no momento, agora vem. Love for me é tão fake, oh baby. Agora estou nessa vida, com fome e bebida. Às vezes minto quando eu digo que estou farto, acredito, é complicado olhar para ti assim vestida. Yeah, yeah, já disse que o plano é por um stop. Yeah, yeah, mas às vezes eu quero parar o clock. Yeah, yeah, se me ligas eu juro rejeito logo. Yeah, yeah, porque eu durmo contigo mas não acordo. Manhãs românticas aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2, com a nossa convidada de hoje. As nossas conversas é a música que vai seguir. Avec la maison Thierrier, préparez-vous à passer de délicieux. Se quiseres ficar, 5 minutinhos tu podes ficar. Só mais esta noite tu podes ficar. Uma vida inteira acredita, nem preciso falar. Está escrito na minha testa que o teu braço é o meu melhor lugar. Para, está na cara o sentimento porque já está tão na cara. Também ficamos aqui com esta convidada de hoje, Sara Carreira. Ficamos meia hora e tivemos algumas das músicas que ela fez na pequena carreira, Sem Ninguém, Sentimentos, Hoje Menina Mulher, um dueto com o Tani Carreira, para não chorar, gosto de ti, vou ficar, já estou, e às vezes converso. Foi alguns dos temas que ouvimos desta artista, espero que tenha sido de vosso agrado. Em todos os casos, foi uma pequena homenagem a esta artista que nos deixou sexta-feira à noite. Então agora continuamos aqui com o programa Manhãs Românticas, e como já vem sendo habitual, agora vamos ao nosso poema do dia. Já estamos nesta terceira hora do programa e vamos então, e vai ser um poema de Fernando Pessoa que tem por título Prece. Ele vai aí. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E aqui estivemos com um poema então de Fernando Pessoa, Prece, e foi numa interpretação de Maria Betânia. Espero que tenham gostado deste poema. Todas as terças-feiras teremos aqui um poema, por que não? Um poema que você faz em casa, também pode ser. Se você por acaso tem jeito para escrever poemas, pode escrever um poema e você telefona para aqui e nós passamos em direto você a dizer o seu poema. Por que não? Pode ser uma solução. Se você gosta de escrever, então, gosta de escrever poemas e lê-los, telefone para aqui para o 0238-434800 e à terça-feira faremos um prazer de divulgar aqui a sua voz e o seu poema. Agora vamos também um grande poema. E ela, quem escreveu este poema foi Amália Rodrigues, e quem o canta agora na nova versão é Marisa. Me levanto no meu peito, chama, ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto, desespero. Tenho por meu desespero. Dentro de mim o castigo. Não te quero. Eu digo que te não quero. Sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto à minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li o que julguei que senti. Releio. e digo: fui eu. Deus sabe porque o escreveu. Poema, vocês pediram, eu fiz o prazer então de pôr mais um poema de Fernando Pessoa. Houve duas pessoas que telefonaram para aqui, queriam mais um poema, pois nós gostamos de fazer prazer. E se você gosta de fazer os seus poemas, como eu disse há um bocadinho, se você gosta de escrever, se é poeta, por que não? Se você tem inspiração e quer escrever um poema e dizê-lo aqui à terça-feira, você pode telefonar para aqui, para 0238-43-48-00. Já sabe, tem toda a semana então para escrever um poema e para ligar para aqui terça-feira próxima para ler o seu poema em direto. Será um imenso prazer. Continuamos com a música e a letra de Camané. Ai, Margarida! Então, para todas as margaridas que estão à escuta. Esta casa não se fia. Então, Camané, grande voz do fado, uma voz inconfundível, uma voz bem portuguesa. Agora vamos a mais uma canção de Natal. Helena Correia, Um Natal para Todos. Sofrer

onde não haja coração. Perfeita, podem crer. Se fosse assim, todo ano é que ia ser. Com um sorriso sempre pronto a surgir. E se fosse mesmo assim, nada mais ia pedir. Pois nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se... Vários artistas aqui a cantar esta canção de Natal. E agora mais uma novidade, mais uma canção de Natal. Toca e dança, é Natal! Ser assim só no Natal, havia de ser assim todos os dias, o amor da família, é isso mesmo. Jorge Ferreira, ele vai nos interpretar Natal, uma música de 94. É Natal. Thank you. Natal é Natal, aqui na voz de Jorge Ferreira. Mais uma vez, Natal devia ser todos os dias. E Natal é todas as terças-feiras com o programa Manhãs Românticas, pois levamos muitas prendas para você com a música portuguesa, não é? É isso mesmo, o Natal chegou com Marco Pereira, uma música que foi editada o 4 de dezembro de 2020. Estamos mesmo na reta final do programa Manhãs Românticas. Abri a porta à magia, senti frio e alegria. É Natal, é Natal. As luzes que se acendem, as mãos que se estendem. É Natal, é Natal. Quando a magia se espalha, é Natal, é Natal. Quando a magia se espalha pelo ar, e de paz quero acreditar que o mundo brilha outra vez. Hoje é Natal, hoje é Natal. Paz, amor e alegria, o Natal chegou. Então, mais uma vez, foi imenso prazer estar aqui na vossa companhia para divulgar tudo o que é música portuguesa. Hoje tivemos a nossa convidada de hoje, também tivemos o nosso poema, e se você também gosta de poemas, pode escrever e depois telefona para aqui e diz o seu poema em direto na antena. Portanto, hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020, e é o programa Manhã Românticas. Também à segunda-feira pode ouvir a Vermata, ainda não começou, mas certamente vai começar brevemente. À quarta-feira temos o Vítor com Portugal em Festa. À quinta, Vozes Portugal. À sexta, com o Sr. Lourenço, Fim de Semana à Porta. Sábado, a nossa Cristina, Portugal no Coração. E domingo, o Sr. António Fortes. E depois o programa do Telefone Toca. Portanto, e há muitos mais programas durante a tarde. O Manu, à sexta-feira, com Descoberta. A Música da Glória, à quinta, às 17 horas, etc, etc. Portanto, fiquem à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2. Continuamos com esta última música e depois vamos ficar com a RDP Internacional. Até a semana próxima. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder? Também sei. Mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira.